Cristo nos dá a liberdade, Cristo nos dá a salvação, Cristo nos dá a esperança, Cristo nos dá o amor. Quando luto pela paz e a verdade, a encontrarei. Quando ajudo meu irmão com sua cruz, salvar-me-ei. Dá-me, Senhor, tua palavra. Ouve, Senhor, meu clamor. Cristo nos dá a liberdade. Cristo nos dá a salvação. Cristo nos dá a esperança. Cristo nos dá o amor. Quando aprendo a perdoar de coração, perdão terei. Quando sigo os caminhos do amor, verei a Deus. Dá-me, Senhor, tua palavra. Ouve, Senhor, meu clamor. Cristo.